Pasta 18. Faixa 1. Encontro 16. Sauropsídeos. O Concestral 16, aproximadamente o nosso 170 milionésimo avô, viveu há cerca de 310 milhões de anos, na segunda metade do Carbonífero, um tempo de vastos pantanais com imensos licopódios arbóreos nos trópicos, a origem da maior parte do carvão, e uma extensa calota de gelo no Polo Sul. É nesse ponto de encontro que vem juntar-se a nós uma colossal multidão de novos peregrinos, os sauropsídeos. Eles são incomparavelmente o maior contingente de recém-chegados com que deparamos até agora em nossa estrada dos peregrinos. Durante a maior parte dos anos, desde o surgimento do Concestral 16, os sauropsídeos em forma de dinossauros dominaram o planeta. Mesmo hoje sem dinossauros, ainda existem 3 vezes mais espécies de sauropsídeos do que de mamíferos. No encontro 16, cerca de 4.600 peregrinos mamíferos saúdam 9.600 peregrinos avícolas e 7.770 peregrinos pertencentes ao restante dos répteis, crocodilos, cobras, lagartos, tuataras, tartarugas. Eles são o principal grupo de peregrinos vertebrados terrestres. A única razão de eu dizer que eles vêm juntar-se a nós e não nós a eles é que arbitrariamente escolhemos ver a jornada através dos olhos humanos. Visto pelos olhos dos sauropsídeos, os últimos animais que se juntaram à peregrinação deles antes de se encontrarem conosco foram as tartarugas. Emprego o termo no sentido americano que inclui as tartarugas terrícolas, as de água doce e as marinhas. Portanto, o contingente dos sauropsídeos consiste nas tartarugas e no resto. O resto é a união de 2 grandes grupos, os répteis lagartiformes, que incluem cobras, camaleões, iguanas, dragões de Komodo e tuataras, e os répteis dinossauriformes, chamados arcossauros, que incluem os pterodáctilos, os crocodilos e as aves. Os grandes grupos de répteis aquáticos, como os ictiossauros e os plesiossauros, não são dinossauros e parecem ser, se tanto, mais próximos dos répteis lagartiformes. Os pterodáctilos têm menos direito de intitular-se dinossauros do que as aves, que são um ramo de uma ordem específica de dinossauros, os saurasquianos. Os dinossauros saurisquianos, como o tiranossauro e os gigantes saurópodes, são mais próximos das aves do que do outro grande grupo de dinossauros, os ornitisquianos, uma designação infeliz, entre os quais se incluem o iguanodonte, o triceratope, o hadrossauro de bico de pato. Ornitisquiano significa pelve de ave, mas a semelhança é superficial e enganosa. O parentesco das aves com os dinossauros saurasquianos é confirmado por espetaculares descobertas recentes de dicionários emplumados na China. Os tiranossauros são primos mais próximos das aves do que até mesmo de outros saurisquianos, como os colossais saurópodes herbívoros, diplodocus e brachiosaurus. Eis, pois, os peregrinos sauropsídeos, tartarugas, lagartos e cobras, crocodilos e aves, combinados a um imenso ajuntamento de peregrinos oficiosos, os pterossauros no ar, os ictiossauros, plesiossauros e monossauros na água e, sobretudo, os dinossauros na terra. Já que este livro enfoca os peregrinos do presente, não é apropriado discorrer copiosamente sobre os dinossauros que dominaram o planeta por tanto tempo e que ainda dominariam não fosse o cruel, ou melhor, indiferente, bólido que os abateu. Parece uma crueldade adicional tratá-los agora com tanta indiferença. Asterisco. Outros livros fizeram justiça à importância dos dinossauros, como Dinosaur, de David Norman, e The Dinosaur Heresies, de Robert Baker, sem falar do simpático e afetuoso How to Keep Dinosaurs, de Robert Mash, fim da leitura de asterisco. Mas eles sobreviveram, de certa forma, na bela e especial forma das aves, e nós os homenageamos ouvindo 4 contos de aves. Mas primeiro, em memória, a conhecida Ode a um Dinossauro, de Shelley. Encontrei um viajante numa terra antiga que me disse, há no deserto 2 pernas de pedra, imensa, sem tronco, ali perto na areia, quase soterrado, jaz um rosto em pedaços, cujo senho cerrado e lábios tesos num esgar de implacável comando, dizem que seu escultor leu muito bem as paixões, que estampadas naquelas coisas sem vida, sobrevivem ainda. A mão que dela zombou e ao coração, coração que as alimentou. E no pedestal estão gravadas essas palavras. Meu nome é Ozimandias, rei dos reis. Contemplai minhas obras, ó poderosos, e desesperai. Nada resta além disso. Em volta dos escombros, desse colosso decaído, espraiadas e infinitas, as desertas areias estendem-se ao longe.